não quero mais mentir. Usar espinhos que só causam dor. Eu não enxergo mais o inferno que me atraiu. Dos cegos do castelo me despeço e vou a pé até encontrar um caminho, um lugar pro que eu sou. De olhos abertos me esquenta o sol. Eu não espero que um revólver venha explodir. Na minha testa se anunciou. A pé até devagar. Pode o destino do azar. Eu não espero que um revólver venha explodir.